met het responder. Auto 11 Bravo, 8 Tomás Quebec. Manesic 054, gente via corredores, reporte ingressando no corredor Interlagos. O solo é o November Kilo. Prossiga. Prossigo, senhorita, estacionado aqui na 07, aeronave calçada. Obrigada. Ok, grato pela ajuda aí. Fortaleza 410, afirmativo, tá bom pra papel? Pronto. Autorizado, 410 Fortaleza via peso do 19, decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5063 e controle 208. 50 para o solo. 50 seu solo, aos 44 seu terceirinho. Autorizado 410, do Lu 19, decola 17, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, 5063, transponde, controle 1208. Está correto, chama para o acionamento. Pará. Mike Quebec, decola 4000, controle 208. 08, do Mike Quebec, pega. Pega. Uno, 983, subiu o controle. 983, prossiga. 1251, 13325, sempre resiste. 251, 3325, bom dia, Gol 983. Bom dia. Solos 48, você está inserindo, hein? Já, 48. A outra aeronave chamou, confirme? A web está iniciando a decolagem. Afirmativo, está livre. Gente, 5051, via corredores, prossiga em condições visuais e reporta ingressando no corredor Interlagos. Via corredores, reportará a Interlagos. Marinha 5051, atente ao tráfego do Marinha 5054, agora nossa posição de 12 horas, 3 milhas e meia, está montando 710, o Marinha 5054. Último, 054. Graças. Taxi Charlie. Vamos ver o Mike Quebec controle. Quebec controle pra cima. Confirma o estimado para Cairo. 1405. Gente. Salvador, Maria, Salvador, Salomão. Prossiga. Solicito descer de 1000 para 500 e manter realmente aí a vertical do litoral por causa da formação meteorológica que está aqui na área. Gente, desça para 500 pés, O ajuste em Salvador na 096 e está livre desde isso. Graças, professor, da Campo 10, estou na 096. Bona 738, pode prosseguir a descida? Afirmativo, para 2.000 pés, QNH na 096, reporta estabilizado na LS Rei da Pista na 0, na 738 da Gol. Atenção, reportaremos a estabilidade 738. Juliette Lima Tango, prossiga na descida em condições visuais, reporte passando 2.500 pés. Correção, reporte visual com Juliette, Serra Novembro, Juliette Delta, QNH em Salvador, na 096. Juliette Lima Tango. Ok. O Gol na 095, cópia. Pronto, cópia, Gol na 095. Está autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, da Elita Brite. Pode intercepta Pozolão na meia, Brava Tauzulo 13. 5104 no transponder, 120 do final 8. Frequência do controle. Exército São Paulo, nível confirmando 360, saída da El, Lenda Bridge, decola do ano 0. Transponder, após o intercept, após Bridge, Pozolão no meia, Brava Tauzulo. 5104, controle 1208, gol no 05. 5104, código de transponder, gol. 5104. Te coloca no pronto pro posto na 3. Bora. Águas ou manter 500 pés e via litoral? Batango do Torino de Juliette, pronto, cobra. Cairo Lourenço, meu pés, decola da 97 no Axé, após decolagem direita 0160. Transponder 120, decimal 8, controle. Se tiver que subir para 1.000 pés, será via Interlagos. Enquanto vai manter então 510 e vai prosseguir para a posição por aqui e para o final do pátio militar. Gente, aguarde transferência então, 5054. Guarará, sobrevivente, 54. Sim, senhor, está livre o táxi, chama para ingresso na pista, o Bravo Yachana. Autorizado o acionamento e táxi para ingresso no 7, Juliette. Controle Salvador Marinha 5051, na posição Interlagos, a 600 pés pelo litoral. Solicita a proa direto para o posição por aqui. 5051, mantenha 500 pés em condições visuais, aguarde transferência a todos. 0051, 500 pés, aguardará transferência. Marinha 5054, torre 9895. Torre 9895, 54. Salvador, Oxené 6333, decolado na sua escuta, perfil da Dayon. Oxené 6333, contato radar, suba para o nível 360, da presente Leda após Leda Bridge. Confirmo, restrito 360, da presente Leda, Leda Bridge, Oxené 6333. Comendo fora. 5054, se é autorizado fazer a aproximação pelo setor norte, direto pro pátio, sem interferir na pista, ok? Informe final para o pátio da base, o Marinha 5054. Autorizado o setor norte, informará para o final para o pátio, 54. 6333, confirme o nível final autorizado ser 360. Deixa na aproximação, informe também checado o final 10. Reportaremos, torno 73. Se a gente manter a posição. Gente, 200 pés, via litoral, reporte na posição Interlagos. Marinha 5039. 8 Interserra, baixada travada. MJ 728, para partir da 728, desça para 2.000 pés, que legal na 096, reporta estabilizado. 2.000, pode estabilizar, 728. Pela base aérea. Maria 5051, Torre 9895. Torre 1895, Maria 5051. Salvador Maria 5051, na posição por aqui, o Maria 5054, confirmando para aproximar direto, pátio militar da presente, pátio da base. Fazer a terra do vento pelo setor norte e sinal direto para o pátio militar. Ok, sem interferir com a pista, ok? Afaste da pista, que a aeronave em pouso. Informe o sinal para o pátio. Interferência com a pista, informará o sinal para o pátio 54. O 738 livre pouso, pista 10. Vamos ter um tráfego de helicópteros da Marinha fazendo um circuito pelo setor norte para o pátio da base, também ao norte do, da pista, não interfere no pouso. Livre pouso, 120 graus. 10 nós, pista aí um pouco molhada para a situação passando. Ciente, livre pouso, 10, agora na 738. Boa, Salvador Marinha 5051, na posição por aqui, solicita sinal direto para o pátio sem interferir com a principal. Flecha, está visual com 5054 à sua frente? Sim, totalmente visual. Ok, então siga o tráfego, que ele faça o mesmo padrão do tráfego e informe o sinal do pátio. Agora, sinal do pátio é... Confirma o vento? O vento é de 1.00 graus, 1.2 nós. Grato. Pronto, aguardando na 17, breve gachado. Afirmativo, aguarde. Controle, Indiana Vemberal. Prossiga. Autoriza a presente rotatória? Autorizada, Indiana Vemberal. Grato, alto. Romeu Juliette Charlie, Romeu Juliette Romeu, correção, mantenha 4.500 pés, no limite da terminal Salvador, chame Ilhéus em 1201. Ou 59 no solo, livre à direita, 129 solo. Livrão 219, dona 73. Bravinha Charlie, livre decolagem, pista no 7, vento 120 graus, 10 mais. Bravinha Charlie, iniciado. Vitor e Juliette, autorizado a Lema, T, 17. Bom dia, Gol, 1738, livrou, já sei. 738, bom dia, prossegue de Alfa Juliette para o 5. Alfa Juliette para o 5, bom 1738. M333, Centro Recife no 251 ou no 3325? 251 no 3325, bom dia. Gente, falando no solo, vento 120 graus, 10 mais. Amará no solo. Desceu com a esquerda, bravo de Atchalha. Ok, Atchalha, seu decolagem foi 001400, chama o controle 20 decimal 8. 208, bom dia. Bravo de Atchalha, na sua escuta, decolou e desceu com a esquerda. Bravo, Índia Charlie, confirmei, recebeu, foi orientada a manter a proa até 2.000 pés? Negativo. Ciente. Na contato radar, está passando 2.000 pés. Na saída Momo, sube e mantém o nível 490. Sobe e mantém o 490 na Momo. Posso voar direto Momo, da presente? Autorizado. O Bravo Índia Charlie. Tchau. Web 5728 completa a aproximação, torre 9895. 2-2-7-2-2. Torre Salvador, bom dia, WebJet. 728, sinal estabilizado. 5728, antes da aproximação, a autorização de pouso. Você segue aguardando. 728. frente ao 00, frequência livre. Ciente, mantenha, submantenha 510 via litoral e aguarde transferência toda. Treinando, aguardando a transferência. Está indo um pouco molhada pela situação passada. Está batendo o Vitorinho de Juliette, o nome UPES, via corredora CE, reporte rotatório. Correção, reporte farol da barra. Passarela, será meu. Passar na sala da barra. Controle Salvador, Papa Romênia November Alpha, Papa da Rotatória, visual com campo. Papa Romênia November Alpha, mantenha a prova rotatória e aguarde transferência. Eu vou dar uma tentada, guardião diferente, Alfa. 5-1, solo 02, frequência livre. Maria 5056, mil pés, via corredores, reporte ingressando no corredor de Interlagos. Interlagos. 039, torre 1895. 039, 1895. Interlagos, bom ataque. Bom ataque, 1905. Lab 5728, procede Alfa Juliette pro 9. Alfa Juliette, posição 9728. Ventuno 00, graus 109. Sai, vai cruzar direto final para o pátio. Charlie, suba e mantenha o nível 4 no 0, centro Recife no 2545, no 2685. Prova de Charlie, 4 no 0, Recife 1245, 2085. Bom dia, obrigado. Bom dia. Rotatória, Ingenio November Alpha. Ingenio November Alpha, torre 1895. 1895 Alfa, grato. Oi, Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu em November Alfa. Piso com campo. Que November Alfa, para final do 7, reporte. Final do 7, reporta Alfa. Salvador, gol 1260, autorização. Tá, Recife. Gol 1260 para Recife, 390 está autorizado. Decola da 10, sai da Puca, transição a Caju. Após decolagem, curva esquerda. 5114 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado 390, conforme rota, na saída Puca, transição a Aracaju. Curva esquerda após decolagem. 114 transponder, 208.2, subou 1260. Cotejamento correto, chamado puxo no 8. Chamado puxo. Vento 130 graus, 1 de mais. Livre pouso no 7, no federal. Taxi gol 1015 com 183 a bordo, 4 horas e 50, alterna com 1015 em Alfa, ponto de espera 108.95, altímetro 1016. E Alfa, ponto de espera 108.95, 1016, 1015. Salô, Salvador, é o Azul 4207, 921, informação fila, autorização, Vídeo, testemunho, 1360. Mantenha me escuta, mantenha a guarda cópia preparada a Léo da Brice. Guarda, obrigado. Tente, Marinha. Está autorizado retorno até o Pat 4, estacionar a frequência livre Alfa. Está autorizado Santos Dumont 360 nível da cola da 10, saída da Elia da Bridge, onde intercepta peso Luna 0 e Smap Lusco Barbacena. 51197 é o código transponder, 1208 controle. É o setor de decolagem, que vai aproximar pelo setor norte. Sim, está autorizado a linha de decolagem, 50, 10, 105. Sou em Salvador, Marinha 5056. 5056, está autorizada a aproximação pelo setor norte do campo, ok? Sem interferir na pista em uso. Reporte final para o pátio da base aérea. Vento 120 graus, 129. Setor norte sem interferir, reportará final para o pátio militar. 101. autorizando descida para onde, Roberto? CNM 200, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, que é NH1 na 06. Se encontra, por favor. Cliente, pátio 5, está autorizado, Siri, nível 040. Decola lá no site na Coral por 10 milhas, após prosseguir direto, Siri. Aciona código 0276-120 do sinal 8, controle. Seguimento correto, posicionamento de táxi 10895 até a próxima mesa de 6 altímetros. Aperta acionamento, voo 1260 no 8. Autorizado, chama táxi, voo.